Controle Salvador, eu ouço, né? 6251. Salvador, Pô 9063, vigilância. Pô 9063. Faz para a descida. 160 para continuar na descida, do 9. Tem a altitude de 5 mil, do 9063. Olha, está frequência muito difícil, é 5 mil, hein? 5 mil. Dirigindo 5 mil pés, voo 9063. O 063, vê se mantém a... o reporte no... já está pronto para o destino. Aí reporte está utilizado, vou 9063. É 225, por zero, aguarde o instrumento. Até a TFP, puxa 1-0, ajuste 1-0. Mate 1-14, ajuste. Pode voar direto do bonfe, dá presente? Obrigado. Direto do bonfe, né, beleza. Controle Oceania 6225, está prosseguindo a descida. Esse mantém a altitude de 5 mil, ajuste 1000 e 14 agora para o procedimento TRS-X-Ray. 5 mil, 1014 agora na TRS-X-Ray, Oceania 6225. Estabilizado, voo 9063. Flat final LS, motor 1895, voo 9063. 1895, voo 9063. Corrente Salvador, bom dia, gol 9063, na velocidade LSX 2.0, baixado e travado. Gol 9063, avistado, ajuste 1.0.4, autorizado pouso, pista 1.0, vento calmo. Ajuste 1.0.4, autorizado pouso, gol 9063. Claro que era, pode pelo dona. Gol 9063, solo uso no meio, libera a direita, solo 121, decimal 9. Gol 9063, táxi via Alfa Juliette, portão 08. Siga 225. Completamente visual, se autorizado, vou direto pro externo e mais 5 minutos. Continua longa final, 225. Contará então, é... estabilização final, a gente sai mais 5 minutos, vai direto pro externo. Estabilizando na final o CNR-625. Onde copiou o CNR-625? Sim, ativo. Compresso final RS, 2195, tem um bom pouso. 325, obrigado. Salvador, bom dia, CNR 6225. 1895. 1895, obrigado. Salvador, bom dia, CNR 6225. É, 1895, 1895, bom pouso. Deu livre pouso para o CNR Só confirme, por favor, livre pouso, né, 221. Afirmo, tá autorizado o pouso na pista no zero, vento calmo. Traime é 225, solos 27, libera direita, solo 121, decimal 9. Direita, solo. Com 9040, a identificação dessa via chegada Bomp até 4000, ajuste 90104, agora de procedimento elétrico que falei. Pistão 90, voo 9040. Descendo via até 4000 na subida da Bomp, procedimento elétrico que com 9040. Para 62 autorizado, 6255. favor, solo para Alpha X-Ray. Alpha X-Ray, Alpha X-Ray Week, agora recebo a sua transmissão, prossiga. Alpha X-Ray Week, pode tomar a situação de reboque, para o Patio 03. Autorizado, isso do reboque, reboque na saída do Patio 3. Alpha X-Ray. Sir, isso autorizado ingresso no pátio principal, reporte parcial no 03. Passando agora 060 para 4000. Para sinal RS. Estabilizado por 9040. Pisou o Gol 9040. Bom dia, o Gol 9040, passou o externo, baixa travado. Gol 9040, avistado, destino 014, está autorizado pouso, pistão 90, vento calmo. Tem livre pouso, Gol 9040, obrigado. Gol 9040, células 46, libera direita, solo 121, decimal 9. 9219, obrigado. Gol 9040. Salvador, Gol 9040, de Bom dia. 9040, bom dia. Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette, portão 10, Gol 9040.